Amapola, lindíssima amapola, eu quero seu amor somente para mim. Eu te quero queridinha, como se quer a flor, a luz e o dia. Amapola, lindíssima amapola, não seja tão ingrata e ama-me. Amapola, amapola, já não posso mais viver tão só. Amapola, lindíssima amapola, não seja tão ingrata e ama-me. Amapola, amapola, já não posso mais viver tão só. Já não posso mais viver tão só.